4062, minor deviation to the left for weather. Clear deviation left, descend 2000 feet, descend 31016, port observation localizer, 4062. Clear deviation, descend 2000 feet, descend 31016, call back establishment to 4062. Chama a torre 118.200. Sou meia, obrigado. Vai passar sim, vai baixar pra nós. O 3220, continua a aproximação, vento de 130.200. Autorizado o pouso, TAM 3226. Ele pouso, TAM 3226, está dentro. Azul 4062, ILS established. 4062, contact tower 1186. 1186, thank you, great. 5899, desce para 2000, autorizado LS 1016. 2000, autorizado LS. 1896, desce para 3000, com 1016. Azul 4062, establish on ILS, 8 miles. Azul 4062, continue approach, and stand by runway VQ. Standing by, landing. Torre Salvador, bom dia, voo 17, 14, formação, bravo. 17, 14, para Caju, aguarde 4. Aguarda. Salvador, voo 1805, posição 01, solicita estacionamento. Autorizado, 1805, chame táxi. Chamará para o táxi, 1805. 26, no solo azul no meio, à direita, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, 3, 2, 27. 62, clear to land, 120 degrees, 08 knots. Clear to land, Zulu 4062. Reduz para 180 nós, desce para 2000, autorizado ali. 189. 180, 2000. Boa noite, eu não adianto entrar direto. 5899, continua a aproximação, agora eu puxo ali. Aguarda, velho. And ground at 19er, right to Alpha and Juliet. Alpha in kilo to 8.3. Juliet Alpha kilo 8.3, Azul 4.0. Fragilizar, chame na 118, 121, decimal 9 para cópia. Golo 714, autorizado Aracaju, 230. Golf 677, decolada 10 com curva esquerda, Puca Aracaju. Controle na 119, decimal 8 e aciona 5444. Aracaju autorizado 230, decola, pista no zero, curva esquerda, Puca Aracaju, Golf 677, 198, 444, 744, portão 05. Chame pronto, puxa acionamento nessa frequência. Reporta, puxa, 744. Para o táxi, Gol Noite 05 com 130, a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alternado Maceió. Noite 96, aguardando pista livre. Escuta, Gol Noite 96. 16, o ajuste, é a torre 186. Espera, 26 no ajuste, 186, Gol Noite 05. Web 5899 no solo aos 23, direita Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Web 5893, um abraço, Web. O Web 5899 prossegue parte 3, né? 9 quilos. Alfa quilo, parte 3, então 5899, obrigado. 05 após o tráfego na curta, Lima D. Após o tráfego na curta, Lima D, estamos 0, boa noite, 0. No solo aos 25, direita Alfa e Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1, boa noite, 96. Pista livre, 140 graus, 612 nós, autorizado. Livre decolagem, Gol Noite 0. 1805 aos 27, confirmando o controle 119.8. Fala, gol no 714 do 05, pushback sanamento. Gol no 714, coordena com a equipe de solo. Tráfego da companhia vai ingressar no pátio, vai passar a retaguarda. Após a passagem do tráfego, está livre, seu push. Após o colega ingressar no pátio, está autorizado. 714. Controle 805. Pouca vigilância. Ok, 370, pouca 226, autorizado Natal 370, via Tesouro 10, decolagem da pista 10 com curva esquerda, Pucas e Par, controle na 1 no 9 decimal 35, corrige 1 no 98 e aciona 5450. Maceió, 094, 994, Maceió autorizado 350, decolagem da 10 esquerda, Puca Zumbi, 198, 5453. 350, 10, Puca Zumbi, 198, 5453, eu transpondo o gol 1994. Correto, pronto, 1994. Para o táxi, voo 1714, estamos com 157 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna Recife. Autorizado até o ponto de espera, via Índia, 1016 o ajuste e transfere no ponto de espera 28. Autorizado via Índia, 28.6, eu vou 7.4. Delta Bravo, autorização Campina Grande. Autorizado Campina Grande, 390, via Pêsulo 10. Decola da pista 10 com curva esquerda, Pucas Zipar, 119, decimal 8, 5456. 390 aprovado, Pêsulo 90, decola da 10 curva esquerda, Pucas Zipar, controle 19, 8, transporte 5456, voo 9606. Correto, pronto. Chamar. Corre, bom dia, o voo no 794.0, pronto. Voo 714 autorizado, a linha de decolar, ficha 10, 140 graus, com meia dúzia nós. E decola 90, 714. Chama agora Recife, 1254-5, alterna no 2685. 6, descend to 2,000 feet via my arrival, clear the ILS, report established at 771016. 2,000 feet, my arrival, request flight direction Luna. Maintain the Mari arrival, 6746. You maintain Mari arrival, 2,000 feet, objection 6746. Gol no 7 no 4, confirmando 19-8, bom voo. 19-8. Controle, bom dia, gol no 7 no 4. Sobe 230, Puka, Caju, vigilância 7 no 4. Puka, Caju. Bravo, solicita João Pessoa. 896, João Pessoa autorizado, 370. A rota pelo ISC 58, decola da 10 esquerda, Puka, Aracaju. Controle em 1 no 9 decimal 8 e aciona 5455. Boa noite, 96, autorizado João Pessoa. 370 pela polícia 58, depois da 1-0 com curva esquerda, Puka, Aracaju, saída. 119-8 transponder, leão, 119-8 controle, 4 transponder, boa noite, transponder. Afirmativo, nível 370, chamo pronto para o estacionamento. Salvador, Avizet 674, 64, about to fly direct to Sussex. Chance to fly direct to stop? Yes, stop. Direct to stop, thank you. 2010.